deixaste-me aparecer. Onde estás? Não me dizes. Preciso de te ver, estar contigo outra vez. É caminho de viver esse amor que perdi. O teu corpo aqui não consigo esquecer. Se amanhã faço tudo, para te voltar a ter. Onde vai? Deixo tudo. Se assim tiver de ser, estar contigo outra vez é para mim poder viver. Esse amor que senti, o teu corpo aqui não consigo esquecer. Se amanhã tu regressares, voltaremos a cantar. Ah, o nosso hino de amor. Bom dia, amigos ouvintes, que estou convosco novamente esta manhã para assim passar o melhor da música portuguesa e nem só uns dedinhos de conversa. Claro, hoje temos duas entrevistas musicais para vos dar a conhecer então novos temas, novas músicas para assim alimentar a nossa playlist musical. Tudo de bom? Uma excelente manhã? Trouxe chuvinha. Chuvinha miudinha, chuvinha fresquinha, pois claro, precisa, tem que ser, não é? É chato que seja o fim de semana, não é? Mas não mandamos, pois não? Então há que aceitar, o jardim vai ficar contente, não é assim? Música, tudo bom, uma excelente manhã e vamos a isto, música. Pasaría que ibas a ser mía y que yo querría amarte por siempre. Mi niña bonita, mi dulce princesa, me siento en las nubes cuando

desde que te perdi, tanta coisa que mudou. Outro alguém depois de ti. No silêncio da noite, alguém está a meu lado, sem saber que penso em ti. Sonho acordado e trago o teu corpo gravado na minha mente, como uma marca que fica para sempre, como uma tatuagem que ficou. Sei o teu amor que não passou. És quem eu quero ver, quero ter, sempre que me dou, como uma tatuagem que ficou. Depois de tanto tempo não mudou. A vida segue em frente, mas para sempre serás quem me marcou, como uma tatuagem. Nunca serei je cherche partout, mais je ne trouve pas. temps de distraction. Mais j'espère qu'un jour ce train prendra une autre direction. Tudo bem desse lado? Pois eu anunciei que havia chuva, mas não é para ficar dentro de casa. Pois não, vou dar uma voltinha, claro que sim. Então, como dizia há um bocadinho, então tenho duas entrevistas via telefone. Hoje de manhã temos o MK Nocivo, aquele rap português, como se diz? O rap português é como os antigos poetas, não tinham, os poetas tinham aquela maneira de contar histórias em slam, mas eles cantam, os poetas, sim senhora, os poetas do rap. E depois temos Andreia Rio, lusodescendente da Bélgica, que representou o The Voice na Bélgica e que teve aquela ousadia, como já tinha feito a Cláudia Costa, de cantar o fado no The Voice, e por acaso uma lindíssima voz que vamos então descobrir daqui a um bocadinho. Vamos à música? Pois claro, e vocês do outro lado, está tudo bem? Tá, opa, música. Mente de Ana Malhoa. Amor, mente, diz que me amas, mente. Se a tua vida mente, se tu me deixas, aí eu vou morrer de dor. Amor, mente, diz que me amas, mente. Se a tua vida mente, se tu me deixas, aí eu vou morrer de dor. Thank you. appelez Arc-en-Ciel au 02 38 43 48 00. Yeah. Chiquinho lindo, lindo Chiquinho. Anda cá ao bairro para ver-te passar. Bate à minha porta e deixa um sorriso. Que esse teu jeitinho faz-me

Mira solo

vida de imigrante não é fácil. Tem que se ter força de vontade e ser ágil. Ter que ouvir e engolir e ainda fingir sorrir feliz. Trabalho está calado se não volta para o teu país. Mas e quem cá fica? Neste caso uma filha que sempre com o telefone toca o seu olhar brilha. Mas também se arrepia, pode ser uma má notícia. Mas a voz do outro lado responde com uma carícia. Tenho tantas saudades. É a frase mais dita. Com Portugal a ir ao fundo tiveram que se fazer à vida. Se pudesse tinham ficado, nunca teriam imigrado. Juntaram em 20 anos, já foi todo para o Estado. Que destrói um país que nem os seus mantém cá dentro. No entanto, eles lá fora recordam no consentimento. Lágrimas partilhadas no final de mais um dia. Ambas pela saudade, perante a casa meia vazia. Sentir falta de um abraço que afastasse a tristeza. De uma boa conversa ou um simples convívio à mesa. É um ano contar dias, já espera que chegue o verão. Para voltares a abraçar aqueles que tens no coração. Sentes o suplício, a saudade é maior. Nada é propício sem família em redor. É o sacrifício, muito sangue e suor. Pelo benefício de uma vida melhor. Os problemas vão servindo para encurtar distâncias. Mas vida de imigrantes não é luxo e extravagâncias. Não é um mar de rosas como muitos subentendem. Aquilo que digo aqui todos os imigrantes sentem. Coragem para deixar tudo e sem nenhuma certeza. Para poder ter um sustento e meter comida na mesa. O mais básico da vida conseguido com sacrifício. Muitas horas de trabalho e mais do que um ofício. Dar tudo pelos seus ansiando a hora de voltar. Saber o que é soldado, ouvir fado sem chorar. Regressam no verão a quem sempre lhes foi fiel. Apontados por outros que nunca as sentiram na pele. Ali vem o imigrante a causar grande alvoroço. Gozam com o sotaque, mas não reconhecem o esforço. Não se acham superiores por viverem no estrangeiro. Certamente preferiam estar com a família a tempo inteiro. Sentes o suplício, a saudade é maior. Nada é propício sem família em redor. É um sacrifício, muito sangue e suor. Assustada e mal disposta. Gritas pelos teus pais, mas não obtens resposta. Corres para o quarto vazio onde eles se deitavam. Se não fosse este país de merda, eles ainda cá estavam. Mas aqui não há sustento, é impossível ter uma vida. Depois das contas pagas, não há dinheiro para comida. E todos incapacitados lá fora recebem o subsídio. E como vocês veem aí, esta música do MK Nocivo, Filha de Imigrante, é uma música que muito marca aqui na nossa rádio, muitas vezes aqui passa. Nem somente esta, mas muitas mais. A MK Nocivo está do outro lado. Olá, muito bom dia. Olá, bom dia. Tudo bem? Tudo em ordem por aí? Está tudo, está tudo. Então, mais uma música, mais novidades. É isso que nos tens para contar hoje, não é assim? Sim, tenho aí o EP que lancei na semana passada, preparado em quarentena. Comecei com a música que é a primeira que saiu, que é o Futuro Suspenso. Aliás, era para ser só essa música inicialmente. E depois de resolvi fazer criar um EP, já tinha muito tempo em mão. Como eu tenho estudo em casa, facilita muito mais a criação, já aquele problema da quarentena e do confinamento não afetou assim tanto. E eu resolvi aproveitar o tempo da melhor maneira para criar. Muito bem. Eu que eu tenho dito muitas vezes, acho que nunca vi tanta música a sair, que vocês artistas têm andado sempre para correr para um lado e para o outro. E desta vez a quarentena nem teve somente um lado negativo, mas este lado positivo em que vocês tiveram mais tempo para compor e mais tempo para tirar novas músicas, é assim? Ah, sim, exatamente. O novo trabalho tem 10 temas, criei com 10 músicas, uma delas é uma intro e duas delas são seguidos. Agora, aqui neste tipo de situação, o que é que afetam mais? Afetam mais no que toca a datas, mas é o único problema, no que toca à criação, até foi um bocado positivo. Foi e será ainda um pouco complicado para a vida de cantor, a vida do mundo da música está um bocado suspenso, não é assim? Sim, nós aqui por acaso na França já estamos a abrir um bocadinho mais, felizmente, mas no que toca, por exemplo, a Portugal está mesmo muito complicado. Mesmo em termos, há pessoas que estão a fazer marcações, há outras que estão a fazer marcações com uma lotação muito reduzida. E com as medidas de segurança, claro, está sendo até complicado, vamos ver agora a partir de setembro. Esperemos que sim, porque precisamos que a música volte aos nossos corações, é muitíssimo importante. E Este novo trabalho, tão a confundir, pode falar um pouco mais, podes nos dizer um pouco mais porquê, o que é que está a confundir? Estão a confundir, pronto, porquê? Porque, como nós vemos às vezes, e como nós também temos no refrão, as pessoas por vezes fazem confusão, há muito aquela coisa da pressa de aparecer e, por exemplo, isto falando mais no mundo competitivo do rap, que as pessoas basicamente são rimas de batalha. As pessoas, por exemplo, que há artistas que chegam numa fase inicial e que já querem competir com toda a gente, por assim dizer. E pronto, é nesse sentido que, como dizemos, estão a confundir, eles devem estar confusos, porque ainda tens um caminho para fazer antes de poderes estar na conversa, por assim dizer. E serviu também de mote para apresentar um novo projeto e um novo grupo, que são essas duas pessoas que estão comigo na música, que apresentam respectivamente a CCPT7 Mirandela e o locutor Vila Real, ou seja, estamos ali em peso com o distrito de Transmontano. O produtor também é de Vila Real, que fez um instrumental, e um novo grupo, um novo coletivo, nós os três, mais alguns produtores, mais um DJ, que é o Nanticud, vai-se chamar POM Gang. Muito e bem. Vamos começar a apresentar trabalhos agora. A fazer algumas coisas inicialmente à distância, mas como já te explicaram ontem na net, e hoje vou preparar as redes sociais, as plataformas sociais para esse mesmo projeto. Isto vai além da música, não é? Na parte da música, temos estes intervenientes que já mostramos, temos por trás mais produtores, isto tudo focado na região, na região transmontana, porque a nossa região sempre foi um bocado esquecida e ignorada. Em termos culturais, artísticos, tecnológicos, nem se fala, porque pronto, isso já está visível para toda a gente ver. E da maneira como nós pensamos, mesmo no toca a parte musical, na divulgação, na promoção dos blogs de música, dos sites de música, etc., que não nos dão a devida atenção, nem nunca deram, nós decidimos juntar, unir forças e vamos promover a nós próprios, e criamos a nossa própria base e a nossa arma de promoção. Vai passar pelo grafite, vai passar pela dança, vai passar pela música, vai passar pelo DJing, vai passar pela produção e vai passar pelo lifestyle, pelo modo de vida, estilo de vida. A ideia fundamental depois disto, quando tivermos uma coisa bem organizada e estruturada também, é criar um festival só Trás-os-Montes, que é TOM Gang, TOM quer dizer Trás-os-Montes, sim, e depois com todas as vertentes. Imagina, digamos, por exemplo, um festival onde haverá concertos, ao mesmo tempo estão-se a passar sessões de graffiti. Do outro lado, estamos a fazer uma cena, por exemplo, relacionada com lifestyle, por exemplo, com carros tuning, com bicicletas lowrider, etc., assim, desse género. A minha ideia é fazer uma coisa nesse sentido. Pronto, estamos neste momento na fase inicial, mas essa música serviu para dizer que vem mais alguma coisa. Muito bem, força. Força que é necessário. Mas fica sempre naquela. Tudo o que apresentou fica sempre naquela área do rap, do slam e tudo isso? Sim. Cultura urbana. Cultura urbana, basicamente, porque é a nossa área e é a nossa forma de expressão. E esse fato de comungar essas culturas todas juntas, vocês acham que é um meio de dar a conhecer mais facilmente? Precisam de se juntar assim várias áreas para poder dar a conhecer a vossa paixão? É sim, não é uma questão de serem várias áreas. Todas essas áreas fazem parte do hip-hop, porque o hip-hop é o rap, é o MC, que é a parte do rap, é o DJ, é o grafite e é o breakdance. Nós estamos apenas a puxar os elementos todos que são do hip-hop. Pronto, o pessoal costuma dizer às vezes, nós ouvimos hip-hop. Ninguém ouve hip-hop, o que nós ouvimos é rap. Mas faz parte da cultura hip-hop. Pronto, e nessa parte é isso. A única parte que se calhar que ainda não temos ainda bem, mas já tínhamos uma pessoa em mente para isso, é a parte do beatbox, porque antigamente não havia aquela coisa... Já era aqueles tempos dos anos 90 e tudo isso, volta novamente. Eram ritmos da música, eram ritmos só com a boca. Pronto, não havia instrumentais, não havia produção, eram as pessoas na rua a rimarem e alguém a fazer o beatbox. Uhum. Pronto, tinha também já duas pessoas em mente para isso. E pronto, vamos juntando, criando assim aqui um leque gigante. Depois, basicamente é, na parte da dança, temos, por exemplo, a Sandra dos Hoppers de Macedo Cavaleiros. Se ela fizer algum projeto, ou se tiver alguma coisa para divulgar, nós vamos divulgar todas em força. Na parte dos produtores, se criam um instrumental novo para venda, como a metodologia eles fazem também a sua venda individual, criam um instrumental novo para venda, precisam da promoção, nós vamos promover todas em força. Nós lançamos uma música, todos também a promover em força. e por aí fora. E depois a parte do lifestyle, que é isso que eu ainda quero desenvolver, é no sentido da cultura, porque nós, pronto, nós, como eu disse, nós ouvimos rap, mas nós vivemos hip-hop, tudo o que nós fazemos é hip-hop. Nós na conversa, estamos a conversar com alguém, é a maneira hip-hopiana. Pronto, e é isso, é esse estilo de vida que nós vamos querer passar. No que toca depois também, à parte das festas, etc., e mesmo inserir no outro estilo de festas, porque pá, na malta da juventude, hoje em dia, o estilo mais ouvido no mundo é o rap. E nós temos que também ter, na parte do que toca aos organizadores de festas, tanto aqui na França como em Portugal, nós notamos muitas vezes que o foco que não está dirigido para as pessoas que mais irão aproveitar essas festas e que mais irão gastar dinheiro nessas festas. Que nós vemos que muitas vezes o foco e a organização das festas que é um bocado mais para pessoas mais velhas e pessoas que se calhar estão sentadas numa festa e nem sequer estão a dar o devido valor àquilo que está. Pronto, e nós queremos focar um bocado mais na juventude, porque se formos a ver, a juventude é quem vai às festas, claro. É quem faz as partilhas, é quem compra os álbuns, é quem faz a promoção, é quem, se for preciso, anda na rua e ou mete um poste até no quarto, ou mete um autocolante num poste, é quem faz a promoção, ou passa a palavra, é sempre a juventude. Claro. E claro que a juventude não vai ir a festas se a programação não os agradar. E é só isso que nós estamos também a tentar desenvolver e criar alguma coisinha ali sólida e segura para o futuro e mesmo para outras pessoas que venham depois também com o mesmo estilo. Muito bem, força para isso. Entretanto, vamos à música e ouvir então um pouco das vossas vozes, que é Futuro Suspenso, pode ser? Sim, Futuro Suspenso é o single principal do EP, foi que deu início a tudo, que é falar sobre o Covid. Era para ter somente essa no início, mas depois resolvi alargar. Muito bem. E depois, no final da conversa, voltamos então ao tão a confundir. Até já? Ok. Vamos ligar. Nunca estivemos tão distantes e com tanta vontade de estar juntos. Na esperança que seja como antes, que o vírus não defina o nosso rumo. Nunca estivemos tão distantes e com tanta vontade de estar juntos. Na esperança que seja como antes, que o vírus não defina o nosso rumo. Como isto começou já sabem, até onde vai não fazemos ideia. Aqui sonhos já não cabem, existe um vírus que os bloqueia. Mesmo as estruturas sabem, não admitem que a coisa está feia. Por mais vidas que acabem, ainda há gente que nada receia. A sociedade é individualista, contra o problema que é de todos. Chamem-me duro ou pessimista, por não mentir a mim ou aos outros. Sonhador sim, hipócrita não, na verdade não vamos ficar todos bem. São quantos que já não estão bem, vidas perdidas já no além. E quantos serão atingidos também, tudo por causa deste egoísmo. Falta de escrúpulos e da noção que nos empurra para o abismo. Saem de casa ou sem retorno, quando o devido é ter consciência. Morte semeada como abandona, desobediência requer penitência. Há quem enche o carrinho, pois pelo próximo não há carinho. Sem compaixão por quem não consegue ter apoio, está sozinho. E os com branco no colarinho não querem saber do Zé Povinho. Se não esperam receber, aqui não há rosa sem espinho. Nunca estivemos tão distantes e com tanta vontade de estar juntos. Na esperança que seja como antes, que o vírus não defina o nosso rumo. Nunca estivemos tão distantes e com tanta vontade de estar juntos. Na esperança que seja como antes, que o vírus não defina o nosso rumo. Internados sem uma visita, já sem esperança, agravindo a vida. É a pandemia maldita que nem permite uma despedida digna. Infelizmente há quem desista, que considera uma causa perdida. Também há quem acredita que vai à luta e não se resigna. Profissionais de saúde, os tais que agora nem podem beijar os seus. Optam por não dar um beijo, para mais tarde não darem o adeus. Levam uma foto da sua família, saem de casa mesmo apreensivos. Sem descanso, até exaustão, frente de combate, cuidados extensivos. Profissionais garantem serviços, segurando as necessidades básicas. Bombeiros, militares, forças de segurança e todos que lutam em lágrimas. A quem transporta os medicamentos e faz chegar os alimentos, para que a fome não se estabeleça e que nunca faltem os mantimentos. Heróis usam máscara até ver o mundo curado. Os aplausos são merecidos para quem pisa de denominado. Queria estar a vosso lado, algo que faria de bom agrado. Como não posso, só me resta deixar aqui o meu obrigado. São tantos os que pedem, por favor, não saia. Mas ainda há quem insista e prefira morrer na praia, quando todo cidadão deveria estar de atalaia, não à espera que um parente inocente os traia. Receio perder quem ama, uma mãe sozinha em casa, quem de mulher não chama ou amigo que me abraça. Não suporto a insegurança, besta ameaça sem tréguas. Apesar da falta de esperança, nós temos de tomar as rédeas. Nunca estivemos tão distantes e com tanta vontade de estar juntos, na esperança que seja como antes, que o vírus não defina o nosso rumo. Nunca estivemos tão distantes e com tanta vontade de estar juntos, na esperança que seja como antes, que o vírus não defina o nosso rumo. E é mesmo assim, infelizmente, lindas palavras, palavras verdadeiras e palavras que tocam cá dentro, mas a realidade da nossa vida é assim mesmo, não é? Exatamente. Mas há que continuar. Foi mesmo logo criado num momento... Naquele momento duro, naquele momento puro, não era? Mal começou o confinamento e depois nós começamos a escrever, ainda só me interessa para ser uma música, porque pronto, não podíamos ir a estúdio, não tínhamos acesso, não tínhamos quase contacto com ninguém. O meu videomaker também não poderia deslocar-se aqui para fazer o vídeo. Depois nós gravámos o vídeo todo com o telemóvel e mandámos para ele dar uns toquezitos, escolhemos imagens de notícias, imagens verdadeiras, e decidimos fazer o vídeo. Pronto. E, na verdade, se têm a possibilidade, vão então até ao YouTube e vejam este videoclipe, que está mesmo na realidade do que se vive actualmente. Exato. Mais novidades e muitas mais coisas. Deixa cá então contacto, como ver, como ouvir e como saber onde está o MK Nocivo. É assim, é muito simples, é mesmo isso, é MK Nocivo em todo lado, seja Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, YouTube, pronto, são as mais importantes. E claro, depois nas plataformas, para quem gosta de ouvir música na plataforma, pode ser o Spotify, iTunes, Deezer, Tidal, Napster, whatever, pronto, está por todo lado, sempre o mesmo nome, é só fácil de encontrar. Muito bem. Tudo de bom, muita força e eu para continuar, queremos mais novidades daqui por pouco tempo e até de Trás-os-Montes, é isso? Sim, sim, e não só, e também nessa parte é o que toca ao projeto TLM Gang e TLM Hip Hop. Na minha parte só, estou a preparar também o meu álbum, Ronin, Samurai Sem Mestre. Devo começar a apresentar algumas coisas para o início do próximo ano e pronto, depois tudo depende. Em princípio será um projeto que todas as músicas terão um videoclipe. Por volta de 13, 14 músicas ainda não tenho data definida para o lançamento, mas vou fazendo enquanto, depois tudo depende. Muito bem, tudo bom, muita força, muita garra e há que continuar, não é assim? Exatamente, sem dúvida. Sem dúvida, muito bem. Ficamos então com Tão a Confundir, o último trabalho, o último bebê saído agora ultimamente, e até breve. E muita música. Muito obrigado. Até breve, então. Beijinho, tchauzinho. Bem, ficamos então no último trabalho, o MK Nocivo, com Tão a Confundir. Música. Tão a confundir, tão a confundir. Tão a confundir, tão a confundir. Tão a confundir. Estão a confundir, estão a confundir. 157, nocivo, locutor. Porque eu sempre estive deste lado. Dizem que eu tenho algo mal olhado. O que eu vivo, tu nunca viveste. Viste a dobra, mano, um fio dobrado. O que falas deve ser dobrado. A mim não me deixas preocupado. Na minha zona tá sempre no bato. Se calçando atrás do meu barro. Depois do cubico vão ao carro. Eles não vão meter a mão no saco. Eu sei que eles me querem ver no saco. E eu a vir-me em cima desse barco. Nunca fui de cuspir no meu prato. Para mim a lealdade é tudo. Se não sabes o que é ser real, é porque tu não passas de um rascunho. 24 sobre 24. Acredito que eu vou estar fumado. Ando longe dessa chibaria. Foi assim que eu saí bem informado. O que importa é estar bem informado. Rapazes estão a aprender no bebê. É que tu nem estás tão atrasado. Mas nem citavas lá no meu CD. Estão a confundir, estão a confundir. Eu nunca vou ter a vossa aceitação. Estão a confundir, estão a confundir. Nada tem a ver com essa aceitação. Estão-me a confundir platina com papel. Estão-me a confundir o Ritz com motel. Estão-me a confundir a esquina com cartel. Estão-me a confundir o Breeze com Chanel. Estão-me a confundir platina com papel. Estão-me a confundir o Ritz com motel. Estão-me a confundir a esquina com cartel. Estão-me a confundir o Breeze com Chanel. Se eu meto o dedo nisso, piso o cheesecake. Se o sério saio cedo, aviso o disto. Mesmo a cagar no biz e na release date. Vão publicar a disse é que eu preciso. E estão a querer forçar a armação de vinco. Ou vão-me ver a dar educação, me sinto. Se é para bater, basta meter a aceitação, me sinto. A estranhar até ganharem a noção que sinto o que eu prefiro a recusa do mil. Os bates eu trago-te em ran. Viro e acusa no dele. Os cortes eu pago da yen. Quando chover tipo abril, ao fim do cabo da pen. Estou-vos a ver muito chill. Pimpa da cabo do Zenith. Prontos a detestar em prol de um fio, Érico. Mortos por me acusar e eu rodo um silo, Mérico. Fora de moda e a testar em vogue o skill, épico. O meu é foda, a cruzar Van Gogh e eu, Mérico. Estão a confundir, estão a confundir. Eu nunca vou ter a vossa aceitação. Estão a confundir, estão a confundir. Nada tem a ver com essa aceitação. Estão-me a confundir platina com papel. Estão-me a confundir o Ritz com motel. Estão-me a confundir a esquina com cartel. Estão-me a confundir o Breeze com Chanel. Estão-me a confundir platina com papel. Estão-me a confundir o Ritz com motel. Estão-me a confundir a esquina com cartel. Estão-me a confundir o Breeze com Chanel. É só raças perigosas e tu és pequeno como um beagle. Estou mais a dar para big, já tu pareces mais um little. Sou um samurai sem mestre, a partir de agora chama-me Ronin. Sigmatica Batman, tu nem sidekick Robin. Não quero saber o que fazem, quero fazer o que vocês não fazem. Desafiar-me no meu terreno, isso é preciso coragem. Fasquia sempre elevada, mesmo partindo sempre em desvantagem. Não faço sons para bater, aquilo que eu quero é sons que marquem. O discurso abafa heróis, eu pergunto qual é o espanto. Ao estilo dos Lucky Boys, meto medo ao outro campo. Contornado em cada flanco, tagarela vira santo. Queijo a croa, vem buscar, mano, nem vou sujar o mano. Por favor, limpar-te a serviço público a sangue frio e sem tremor. A melhor punch é o silêncio, mas estavas melhor espectador. Eu não sou entretenimento, discurso vazio e sem valor. O que eu sou é sentimento, o react ao vivo sem monitor. Estão a confundir, estão a confundir. Eu nunca vou ter a vossa aceitação. Estão a confundir, estão a confundir. Nada tem a ver com essa aceitação. Estão-me a confundir platina com papel. Estão-me a confundir o Ritz com motel. Estão-me a confundir a esquina com cartel. Estão-me a confundir o Breeze com Chanel. Estão-me a confundir platina com papel. Estão-me a confundir o Ritz com motel. Estão-me a confundir a esquina com cartel. Estão-me a confundir o Breeze com Chanel. Portugal é mais do que terra. Portugal é a alma sempre disposta a fazer-se ao mar. É fado, mas é fé. É o espírito de quem olha para o futuro. Portugal é isto tudo. É isto tudo e muito mais. Portugal é Arc-en-Ciel. Rádio Arc-en-Ciel. 96.2 FM. A sintonia de Portugal. Nunca mais voltarei a sofrer. Fiz

À l'écoute, on revient juste après ça. Ora, bom, não sei se notaram, mas vivemos num mundo cada vez mais virtual. Um mundo em que cada vez mais acontece ficarmos sentadinhos no sofá da sala, em frente da televisão e a comentar o mundo através do telemóvel. E como o mundo está hoje à distância de um clique, nós pensamos saber tudo, lemos a opinião de outros com quem discordamos, há sempre gente a dizer mata-se e nós acrescentamos esfola-se. O mundo tornou-se cada vez mais agressivo, violento e por vezes falta-nos uma pitada de realismo, falta-nos discursos com os pés bem assentes na terra. E por que razão vos digo isto hoje? É por causa do Consulado-Geral de Portugal em Paris. O Lusó-Jornal publicou esta semana uma entrevista ao Cônsul-Geral de Portugal em Paris, onde abordou o atraso enorme nas marcações para quem quer fazer um cartão do cidadão. Resumindo, se em setembro quiser fazer uma marcação, só vai ter vaga em janeiro. São 4 meses de espera. E o próprio Cônsul-Geral Carlos Oliveira diz que nunca houve tanta pressão como agora com o cartão do cidadão. Bom, esta situação até pode ser um bom pretexto para malhar nos serviços consulares. Há gente que está mesmo à espera disso, encontrar pretexto para malhar em alguém. Mas vamos lá nós ter uma pitadinha de realismo. O consulado, aliás todos os consulados em França, estiveram encerrados ao público durante cerca de 2 meses. Isto afetou, claro, o funcionamento dos consulados, mas afetou também todo o serviço administrativo de França e de Portugal. Aliás, se virmos bem, afetou a vida de todos nós, sem exceção. Então, estar a bater no consulado agora não deixa de ser bater no ceguinho. O serviço por marcações, inicialmente muito contestado, está agora a dar um bom contributo a esta gestão do fluxo. As pessoas vão lá à hora marcada e são atendidas à hora marcada. Se não houvesse serviço de marcação, o consulado já estaria novamente fechado. Não sei se já imaginaram centenas de pessoas concentradas em frente do consulado à espera de poder entrar. Não haveria regra sanitária nenhuma que suportasse uma tal situação. É que, atualmente, são atendidos no Consulado-Geral de Portugal em Paris cerca de 600 a 700 pessoas por dia, segundo o Consul-Geral. É muita gente. Mas a razão da minha crónica não é bem isto. O que eu queria mesmo era destacar a dose de realismo do Consul-Geral. É claro que faltam funcionários no Consulado-Geral de Portugal em Paris, este que é considerado o maior consulado de Portugal no mundo. Faltam funcionários porque aqueles que saem, sobretudo porque se reformam, não têm sido substituídos. E Carlos Oliveira veio dizer que necessita de funcionários técnicos, isto é, de gente de base que faça o atendimento ao público. Eu não sei se perceberam bem isto no texto do Lusó-Jornal. Para mim, foi uma das mensagens mais importantes que eu ouvi nos últimos tempos. Por muitas vezes estranhei que cada vez que um consulado argumenta que faltam funcionários, Lisboa tem a mania de mandar uns quadros. Lembram-se daquela história da empresa que acaba por ter mais chefes do que trabalhadores? Pois bem, muitas vezes Lisboa manda, e não apenas para Paris, cônsules adjuntos, adidos disto e daquilo, postos de chefia, enquanto o cônsul-geral Carlos Oliveira é claro. Aqui faltam funcionários para a linha da frente, para o atendimento ao público. Este realismo do Consul-Geral merece ser destacado, assim fosse ouvido em Lisboa. Mas esta é apenas a minha opinião. Le retour de la musique, c'est maintenant, c'est maintenant. Dá salto pro ar e canta esta canção. Vem pra pista e dança ao ritmo do coração. Não tenhas medo e vem, e vamos outra vez, pois toda a gente gosta.

fascinam a paz que eu gosto de ter. É duro ficar sem você, mas enquanto parece... Há momentos na vida em que tudo começa por um nada. E assim começou, quando se gosta, se ama uma música, quando se tem uma paixão inédita. E um dia somos chamados a este palco e tudo começou assim, escutem bem. Acho que foi importante para ela e acho que todos ficariam arrepiados no momento em que se ouvia uma coisa destas assim, escutem bem. Então foi assim que começou. Olá, muito bom dia, Andreia. Olá, bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Começou assim então com este toque, que foi aquele que salvou tudo, não é? É verdade. Estamos então com Andreia Rio. Andreia Rio, que estava presente então no The Voice e representa a voz portuguesa no The Voice da Bélgica, não é assim? É verdade. A intenção desde o início era tentar cantar o máximo em português. Muito bem. E consegui. Mas quando se tem aquela ousadia de cantar o fado em voz portuguesa, aquele fado profundo, em frente ao Slimane e todos aqueles, que dá? Qual é aquele sentimento, sinceramente? Não posso dizer que não foi ousado da minha parte e que não foi um pouco inconsciente, porque sabendo que as pessoas não entendem a língua, iria ser difícil. Mas acho que acima de tudo era mostrar aquilo que eu era e a minha origem, aquilo que eu realmente gosto de fazer, que é cantar o fado. E cantar em português. E foi isso que aconteceu. Eu acho que foi mais pelo sentimento e aquilo que a minha voz e o meu timbre quis passar naquele momento. E funcionou muito bem. Parabéns. Conta-nos um pouco como é que se passou então esta passagem no The Voice. Era um objetivo? Era um sonho? O The Voice veio um bocadinho... Por acaso, eu quando cheguei à Bélgica em 2012, eu já tinha participado em castings no The Voice, mas eu não sabia falar muito bem francês, quase nada, era mesmo muito básico. E então fiz muitos testes, passei alguns, mas devido ao entrave da língua, como eu não sabia exprimir-me muito bem, penso que pronto, foi essa a minha limitação. E então parei, desisti-me dessas ideias de programas de televisão. Pronto. Pensei que aqui na Bélgica não seria possível. Uhum. Entretanto, fui fazendo lá alguns espetáculos, não é? Quando eu vim para a Bélgica, eu já vinha com músicos, tinha encontrado músicos, tinha pronto, organizado de forma a que não deixasse este sonho para trás. Mas em 2017 o meu marido teve a feliz ideia de me inscrever às escondidas, porque eu tinha dito, eu não quero mais saber de concursos de televisão, até porque eu já tinha feito alguns em Portugal. Uhum. E disse que não queria fazer mais nada, porque exige muito, muita entrega, é muito intenso e é cansativo. Então eu tenho dois filhos e achava que não, pronto, ia ser difícil a gerir. Entretanto, ele inscreveu-me e anunciou-me antes de ir das férias, nas férias para Portugal, em junho, finais de julho. E eu disse que não queria participar. Entretanto, tinha que escolher duas músicas para fazer o primeiro casting. Uhum. Eu disse, não, eu só vou se eu cantar em português, eu não quero cantar outra língua que não seja em português. Eu tenho a certeza que se eu for ao casting e cantar em português, eles vão pedir uma música em inglês ou outra língua qualquer. E foi assim, pronto, eu ensaiei um fado, cantar à capela e ensaiei uma música da Adele, não me lembro muito bem qual era na altura, E eu, pronto, eu tinha a certeza, até porque na música da Adele eu comecei muito bem, mas depois ele meio a letra foi, varreu-se e pronto. Mas passei no primeiro casting, depois outros castings vieram, fui passando, porque até chegar ao momento das provas cegas, há uma série de castings antes. Fui passando, e então anunciaram-me que eu ia fazer as provas cegas. Muito bem. E assim foi, tive que escolher uma série de músicas também, com um certo nível de visualizações a nível de YouTube. Claro que não podia ser uma música onde ninguém conhecesse, ou uma música pouco visualizada. E pronto, eu escolhi O Gente da Minha Terra, foi aceite, e pronto, e foi uma boa escolha. Foi uma boa escolha, sim senhora, e arrepiente de ouvir por estas terras e por muito, como é que eu ia dizer, este português bem exprimido em termos de fado, porque é escutado por muita gente, é ouvido por muitos, por muitas outras línguas, não somente na Bélgica, é verdade, em França, sim. Mas foi ouvido por muita gente e é isso que dá aquela força mais interior, não é? É verdade. E a força de continuar. Também, mesmo que o caminho seja muito difícil e que não basta ter talento e não basta querer, é preciso batalhar todos os dias, porque é muito difícil, é muito, muito difícil. Mas acho que é por todo lado igual, não é? Sim, é verdade. Se queremos ser bons e atingir um certo patamar, é preciso trabalhar e é preciso lutar e investir, sobretudo. Sobretudo. Então vamos ouvir um bocadinho Ó Gente da Minha Terra? Sim. Claro, vamos ficar então com Andreia Rio, Ó Gente da Minha Terra. Meu invoço este fado. Se houve um gemido, foi assim, sim senhora. E a Tugaí é que foi mesmo o momento mais importante, não? Sim, eu penso que, para além de não estar a contar que alguém se virasse, não é? Tinha noção que seria difícil. Foi muito bom. Acho que para mim foi um momento marcante da minha participação no The Voice. Imagino que sim. E agora, projetos e muitos, e continua após este programa, continua sempre a cantar, infelizmente com esta pandemia Sim, infelizmente tudo mudou, não é? Este ano tem sido muito, muito difícil. Acho que a nível de público... A nível de público mesmo muito... Não há concertos, ou seja, é um risco também estar a mobilizar um certo número de pessoas para realizar um concerto. Claro. Mas pronto, eu penso que dias melhores virão e é preciso acreditar. E não largar nada, continuar sempre. Não, assim? Claro que não, nunca. E a voz está cada vez talvez melhor, então? Sim, nem sei se é a voz, eu penso que seja a experiência, porque eu quando comecei na música era mesmo uma menina muito tímida e então eu sempre gostei muito de cantar, mas cantar era uma coisa, depois o falar já era outra coisa. Mas uma pessoa pode transmitir certas emoções é e tudo o que quer por através da música. A verdade é que eu fazia muitos concertos e dizia, mas tens que falar mais, tens que interagir mais com o público e isso que eu agora consigo fazer, também um bocadinho devido ao The Voice, deu-me alguma experiência e pronto, e fui desenvolvendo a parte mais social, porque não chega só a cantar, mas é preciso também transmitir e fazer o público interagir com o cantor. Muito eu penso bem. Que isso é importante no espetáculo. Muito bem. Eu tenho que fazer, como é que eu ia dizer? É rádio, porque na rádio uma pessoa está aqui escondida aqui atrás, ninguém nos vê. É verdade, vê, é mais fácil. Mas não é? É verdade, sim senhora. Dá assim uma, como é que eu ia dizer, uma vontade mais de e aquela garra de continuar, porque é assim, uma pessoa está deste lado, mas só que às vezes põe-se uma pessoa a pensar, ai, está tanta gente a ouvir, meu Deus. Enfim, mas... Mas não vê. É verdade, é que pode corar à vontade que ninguém vê. E este era o meu problema, é que eu ficava muito corada e não sabia onde é que me isso ia meter. Também conheço. Uma pessoa não é corada, uma pessoa fica todas as cores e passa do vermelho mais claro àquele roxo, isto é. Sim, mas faz parte da aprendizagem. Claro. E há de vir. E é bom que isso aconteça. Claro. Para entrar mas em contato. Com a experiência, eu penso que com a experiência, peço desculpa de interromper, sim, com a experiência não fica mais fácil, porque a responsabilidade aumenta e não quer dizer que fique menos estressada, mas a responsabilidade mas isso, aumenta. Porque isso, sabemos que as pessoas estão à espera de um certo nível e de um. Tem um certo, não é? Tem já uma expectativa daquilo que querem ouvir e a responsabilidade aumenta, como é que é óbvio. Mas o stress fica sempre até o final da vida. Sim, e é bom. Para entrar em contacto com a Andreia Rio, como ouvir, ver e passar mensagens ou outro, como é que se faz hoje então? Então, é assim, eu tenho uma página Facebook, Andreia Rio, ou no Instagram, Andreia Rio Oficial também, onde as pessoas podem seguir e se quiserem entrar em contato comigo para espetáculos, França, seja onde for, eu estou disponível. Muito bem. E fico muito agradecida por poder levar o nome de Portugal e do Fado além fronteiras, que é um bocadinho o meu objetivo. Muito bem, faz bem. Sim, também... Estou a trabalhar agora num projeto também um bocadinho fora do fado, que vai sair esse projeto, espero eu, porque já tem andado a adiar por causa do Covid, espero eu antes do final do ano, que eu possa apresentar também uma outra vertente da minha pessoa, de quem eu sou. Espero bem antes do final do ano e quem gosta de mim e quem quiser seguir Andreia Rio no Facebook para breve teremos novidades. Espero bem que sim. E é tudo o que nós o que mais lhes desejamos é que seja sempre que esta pandemia se vá, não sei se enterre, se que vá para outro canto, não do mundo, porque se for para outro canto do mundo torna a vir para nós, mas que fique aí, não é? Que morra aí num cantinho e que ninguém ouça mais falar dela e que deia que possa dar asas novamente ao mundo da música, que é o que nós mais precisamos. É isso. É verdade que temos atravessado um período muito, muito difícil a todos os níveis. Mas é por isso que uma pessoa não deve largar e deve ter fé, claro que vai continuar, não é assim? E para além da fé, a seguir todas as normas e a respeitar sobretudo o próximo, e se cada um contribuir um bocadinho, penso que chegaremos a um objetivo que é pelo menos minimizar os estragos. Ele já está aqui, por isso vamos minimizar e tentar fazer com que isto se abrande e que fique mais calmo. É, que possamos... que as pessoas possam retomar a sua vida normal, que é o principal, penso eu. Acho que sim. Muito obrigada. Obrigado eu e obrigado a todos os ouvintes. E já sabem, metam um gosto na página Facebook. E ouvir as músicas através do YouTube, onde lá tem então... Também é verdade. As lindíssimas músicas, e vamos ficar para nos despedirmos, vamos ficar com Melodia da Saudade, convém? Sim, muito bem. Muito bem, um beijinho muito grande. Um beijinho para ti também, para todos os ouvintes da Rádio Arconselho. Muito obrigada e um até breve. Até breve, muito obrigada. Tchauzinho, muito obrigada. E ficamos então com Andreia Rio, Melodia da Saudade. Música. Estás aqui. Nunca vou conseguir. E nas promessas que eu faço para te lembrar, é quando eu consigo sonhar. Foste para mim e eram meus dias maus, quando já não sei quem sou. Tento gritar ao céu para que me possas ouvir. E eram meus dias bons, que gostava de te falar para veres onde eu estou. vie est belle sur Arc-en-Ciel. Arranjo e tu existes, vou-me acostumar. Saio sozinho, a porta no trinco. Fecho o postigo, podes descansar. Se isto é ciúme, como é costume, o que te assiste vou considerar. Vou contigo até ao fim, por ti e por mim, não vou mais parar. Dizes que somos dois loucos, já faltam cá poucos, há que aproveitar. Festa no largo, miúdos reguilas, unei a família para os ver brincar. Soltam foguetes, ouvem-se estalos, sentem-se abalos, há fumo no ar. Haja quem veja, um dia destes vou pregar a sorte para outro lugar. Tanta inquietude, um pouco de lume, nunca fez mal para nos incendiar. Vou contigo até ao fim, por ti e por mim. Não vou mais parar. Dizes que somos dois loucos, já faltam cá poucos, há que aproveitar. Vou contigo até ao fim, por ti e por mim, não vou mais parar. O tempo é bom conselheiro, é sempre o primeiro a ir sem voltar. Dizes que somos dois loucos, já faltam cá poucos, há que aproveitar. E vimos então de ouvir João Pedro Paes com Santo Domingo. De seguida vamos ficar com a voz de Bárbara Tinoco com Sei Lá. Eu gosto muito desta música e vocês? De certeza que vão gostar. Sei lá, não sei. Vamos, música. Eu sei lá em que dia da semana vamos. Sei lá qual é a estação do ano. Sei lá, talvez nem sequer queira. Sei lá, porque dizem que estou louca. Sei lá, já não sou quem fui, sou outra. Sei lá, pergunta-me amanhã, talvez eu saiba responder. Então força, leva mais um bocado que eu não vou. Que de seguida vamos ficar com o Fernando Daniel. Se eu, música, se eu. Se eu pudesse parar o tempo agora e sermos só nós a falar por horas, eu pegava na tua mão para lembrar o passado. Quando não sabia que te queria do meu lado. E se eu disser que as canções todas que fiz falam sobre ti? E então somos dois a querer, sim ou não? Há tanto por dizer. Entendo que o tempo que nos afastou acabou por nos juntar aqui. E se você quiser pensar no futuro, trocar a distância por um lugar seguro, tu pegava minha mão com novos planos. Começamos do zero depois de tantos anos. E se eu disser que as canções todas que eu fiz falam sobre ti? Que nós Devinho. David Carreira. Brasil. You know. Você acredita? Hoje acordei com vontade de acordar toda a cidade. Oh. Mugsuami aukulana. Ilo nolose suhaminam jauyami aikulana. Mugsuami aukulana. Ilo nolose o futuro com o coração. Vai Olha a roda que ela tem, hey! Olha a roda que ela tem, olha a roda que ela tinha. Oh, rosa redonda, a saia que fique bem redondinha, hey! As meninas cá na aldeia. Caso necessites mudar de vida, mudar de trabalho, quero que saibas que há uma empresa dos lados de Huetre, no departamento 45, que está à recherche d'un maçon expérimenté e autonome. Travaux de grosses œuvres, neuf et rénovation, période d'essai plus CDI. Appelez la radio 02 38 43 48 00. E em português, então, como estava a dizer, há uma empresa dos lados de Huetre, no departamento 45, que está à procura, então, de empregados para a construção civil, com experiência, que saiba trabalhar sozinho, com trabalhos importantes da construção civil e que seja, então, na parte nova ou renovação. Tenho um período de ensaio e depois emprego, como é que eu ia dizer? Contrato definitivo. Mas também, se estás és cozinheiro, estás à procura de trabalho, Amba Restaurant Portugais recherche un cuisinier du lundi au samedi midi pour un 35 heures semaine. Un CDI sera proposé début novembre 2020. Équipe et salaire motivant. Donc appelez au 02 38 43 48 00 dans un bar restaurant portugais. Está à procura de um cozinheiro. Trabalhar da segunda ao sábado, ao meio-dia, 35 horas por semana. Contrato de trabalho definitivo será então para novembro de 2020. Uma equipa e um salário bem interessante. Também mais um anúncio. A organização responsável pela realização deste evento religioso, Missa em Honra de Nossa Senhora de Fátima, que estava previsto na Basílica de Saint-Benoît-sur-Loire no dia 11 de novembro de 2020, foi anulada devido ao Covid-19. A próxima data será então adiada até o 10 de outubro de 2021. Oh, rosa redonda, saia, olha a roda que ela tem. Para mim, resta-vos a dizer tchauzinho até para a semana. Tudo de bom, uma excelente semana que vai ser um bocadinho chuvosa. Uns ventinhos e uma chuva e umas treboadas, mas nada de grave. Tudo bom? Então não se esqueçam, nós também procuramos animadores em língua portuguesa para assim alimentar os nossos programas da rádio, mas sobretudo em língua portuguesa. Beijo grande, tudo de bom e então... Até para a semana e fiquem bem com os restantes programas da nossa rádio. Tchau! Então, até para a semana.